és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser. Entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor.